Só que tudo vai, só que tudo vai, só que tudo na sua puta, só que tudo vai, vai, vai, vai. Não lembro de ter parido, mas ela é minha filha. Não posso usar uma coisa que ela já me copia. Eu fui uma mãe ausente, por isso a rebeldia. Vou ter que pagar pensão, porque essa porra é minha cria. Palhaçada, todo dia uma palhaçada. Ele quer me comer porque minha xota é apertada. Palhaçada, todo dia uma palhaçada. Você quer me comer porque a mana é destravada. Aqui não tem mais criança. Olha a cara da danada. Se você quer me comer, então brota na baixada. Bem, você quer minha xota ou quer o meu cu? Eu sou a mais safada, mais trembala da VU. Palhaçada, todo dia uma palhaçada. Ele quer me comer porque minha xota é apertada. Palhaçada, todo dia uma palhaçada. Você quer me comer porque a mana é destravada. Puxa meu cabelo, chupa o meu pelo. Não vou te cancelar porque eu gosto desse jeito. Minha mãe tá dormindo, eu não tô nem aí. Eu vou gemer alto pro meu pezinho ouvir. Cachorro sai do quarto, que eu quero dar de quatro. Minha mãe acordou, então vamos pro terraço. Bota tudo nessa puta. A pretinha te machuca. Acaba com essa puta. Vai, filha da puta. Vai, filha da puta. Ele quer sucessada só porque eu sou a mais bruta. Vai, filha da puta. Palhaçada, todo dia uma palhaçada. Ele quer me comer porque minha xota é apertada. Palhaçada, todo dia uma palhaçada. Você quer me comer?